5-1-3, Hotel Salvador, deserto Maurit. Estamos a 0.3, dirige para 2.3, 0.9. Thank you. вышло пройдя 18 по предмету, до подпрожжения 6, ложится назад на прежде, помощь для дальше. Έχουμε ορισμένο πρεσβεύμα και έτσι να βγάλουμε. 12 horas, 12 milhas com rumo nordeste, pegando 5 milhas para 2006, Hamburgo 737-300. Número 2 na aproximação. Desça para 2.7, convite 013, informe o sobrevivão. Zero, nós somos 04, velha direita, Fox Trot, Alfa Tiro, Paz 3, posição 5 Lima. Para o site, 902, o seu dia 168, 3 horas, 042, Alfa 30, até o ponto de espera, do site 1, no Juliette Alfa, ponto de espera, chame pronto, quem é Gama 093. Motion é 6225, autorizado para o seu abraço, caso no meu, depois do número 7, em vez de 1360, saída Arbor 1, na transição alerta. Responde 5542, controle Salvador 120.8. Aguarde uma transposição na cadeira do Paz 3, já aceitamos. 14098, Paz 3. Autorizado para Serra Brava, tiro para trás, e rota do plano de voo, nível de voo 320, saída Salvo 1, transição Mótiva. Transfone 5544, controle Salvador 1, 20, 28. A transmissão? Correto, é o próximo. Eu vou passar aqui no Serra Lima, Torre. Gente, aguarde, papai. A Mike de Alfa, o agente Salvador 903, mantenha os corredores. Confirme a altitude que estou para aqui para ele. Da 9042, a gente vai separar. Pois é, nós vamos falar que estamos 0, vai calma. Bom dia, Federal 99, se continuar para tomar sal, acho que está livre, mas já está no celular. de falha de comunicação, o filial na frequência 120-1 e ao livrar o CPR Salvador, chama na frequência de coordenação. aqui de alto controle. Martin de Alfa, não atrasa o tempo de ser informado, tem frequência livre para a condenação e para ingressar na página de Yers, 120 de cima 1. Azul 4098, autoridade de 21 no QNH 10113. Chame 120 decimal 8. 120 decimal 8. 0113. Autorizado até o ponto de espera de Flight 3, Juliette Alfa. O ponto de espera chegou pronto, General 0-4. Para 2-1, decolador 3-5, chama o controle de Salvador 2-0-2-8. 2-0-8, Oxanier 62-1.